tô no bar, chego já, tô aqui batendo mar, comendo água. Alô, tô no bar, chego já, pode ir fazendo a cama de pó. Kiba, tu já viu o novo lançamento da Yamaha aqui atrás? Ai! Digo, digo, digo. Você. Não fique preocupada, negra Lara, eu não vou demorar. Eu não vou te deixar abandonada. Diamantes lingerie tá com nós. A gente se amar. Alô, tô no bar, tô aqui batendo papo, comendo água. Alô, tô no bar, chego já, pode ir fazendo a cama pra quem te ama. Daqui a pouco, amor, volto pra casa pra gente dar um show. De madrugada, vamos fazer amor. Beijar na boca, vou te dar meu calor. Vou te deixar louca. Alô, tô no mar, tô aqui batendo papo, comendo água. Alô, tô no mar, chego já, pode ir fazendo a cama pra quem te ama. Alô, da cama, pra quem te ama. Alô.